Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Wonder why I feel like letting my Greek flag fly. Yes, I feel like I owe it someone. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a bully scar. But I'm not giving in an inch. Yes, I promised myself this year I feel like I owe him together. I'm going to get down in that sunny southern weather. And I find a place inside the lab. Separate the wheat from the chaff. I feel Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico e progressivo, todas as semanas na clareira com os druidas reunidos na floresta. Começámos o programa de hoje com Crosby, Stills, Nash and Young, uma das músicas do registro histórico de 1970, Deja Vu, o segundo álbum de Crosby, Stills and Nash, e neste caso também com Neil Young. Escutámos o tema Almost Cut My Hair, um manifesto contra as imposições de uma sociedade cada vez em maior mudança. Estamos numa época em que já se viveu o Festival de Woodstock e toda uma geração aguardava por inúmeras mudanças na sociedade. Este é, claro, o segundo registro deste supergrupo, Crosby, Stills, Nash e também com Neil Young. E depois de Almost Cut My Hair, seguimos com The Crazy World of Arthur Brown, claro, do músico inglês Arthur Brown, um dos pioneiros do rock progressivo e também nome influente para um rock mais pesado, o rock que depois se veio a definir como heavy metal, mas é mesmo um dos nomes mais exuberantes, expressivos do rock britânico. Teve um enorme sucesso em 1968 com o single Fire, que chegou a número 1 do top britânico e do Canadá e também à segunda posição da tabela norte-americana. E o álbum onde está essa música, The Crazy World of Arthur Brown, chegou mesmo ao número 2 britânico e ao número 7 dos Estados Unidos. Arthur Brown, felizmente, ainda está no ativo, anda na estrada e podemos até encontrá-lo em alguns festivais mais virados para o rock psicadélico. Vamos ficar com uma das músicas precisamente do registro The Crazy World of Arthur Brown. Vamos ouvir Child of My Kingdom, Arthur Brown, em 1968. Logo depois, atenção a um par de experiências por parte de Pink Floyd. People watching from high places print their minds on others' faces, see the world that turns upon them, so many thoughts lying far beyond them. Child of my kingdom, see the hand that wipes tears from my eyes, tears of a lifetime. So many hours, days upon hours, world. teardrops where minds bleed within you. See the teeth that withdraw their sting from your eyes. Your eyes. In my garden with the key. Primeiro na Floresta Encantada da Crazy World of Arthur Brown, a banda do músico inglês Arthur Brown, escutámos Child of My Kingdom para o registro com o mesmo nome, lançado em 1968. O registro com o mesmo nome, isto é, da banda The Crazy World of Arthur Brown, e que teve enorme sucesso na época e que abriu o caminho para aquilo que depois se veio a definir como rock progressivo. Foi um dos muitos álbuns da era psicadélica a abrir portas para o rock progressivo. Um dos nomes mais influentes do rock progressivo da década seguinte, de 1970, são, claro, os Pink Floyd, eles que tiveram enorme sucesso comercial em 1973 com o registro The Dark Side of the Moon. No entanto, quando chegou a altura de fazer um sucessor a Dark Side of the Moon, os Pink Floyd depararam-se com uma verdadeira encruzilhada, não sabendo muito bem para onde ir, e resolveram fazer uma experiência. O próximo álbum e pós Dark Side of the Moon seria um álbum experimental em que iriam tocar todas as músicas com objetos normais, objetos caseiros, e o álbum começou a ter o nome provisório, o título provisório de Household Objects. A banda teve muito tempo em estúdio, muitas horas a gravar sons que depois realmente não resultaram em grande coisa. Escutámos nestes últimos minutos a peça The Hard Way, um tema em que a base é um baixo tocado por elásticos de borracha, entre outros objetos que depois surgem na música, e essas dificuldades que os Pink Floyd encontraram de facto fez com que o disco não seguisse para a frente. Outra música que vamos ouvir agora dessa breve experiência dos Pink Floyd é Wine Glasses, como o nome indica, são copos de cristal, copos de vinho, que parecem quase sintetizadores, e esta pequena faixa que vamos ouvir agora, podemos encontrá-la na reedição especial de Wish You Were Here, pois este pedaço que vamos ouvir chegou mesmo a ser usado no início de Shine On You Crazy Diamond, e quem conhece bem a música vai perceber o som que está por baixo, mas são copos de vinho que iriam surgir então no álbum Household Objects, mas um álbum que nunca foi para a frente, pois na altura era muito complicado captar, fazer corte e cola de fita, e os Pink Floyd não conseguiram continuar com esse exercício. Estas músicas foram captadas em 1974, Wish You Were Here depois só iria sair em 1975. Vamos ficar então com Wine Glasses, são os Pink Floyd mais experimentais num disco que nunca aconteceu, com o título Household Objects. I really love you, and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. Okay. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Thirteen bumping noses, dodger tooth, their fins are luminous. Fangs all round the clam is dark below the sunlight's good for us. Cause we're the fishes, and all we do, a move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Últimos momentos na Floresta Encantada em territórios floydianos, primeiro com Wine Glasses, uma música que iria fazer parte do sucessor de Dark Side of the Moon, o álbum Household Objects, um disco só construído com objetos normais, objetos caseiros e não propriamente instrumentos. No entanto, Wine Glasses acabou por fazer mesmo parte de Wish You Were Here de 1975, o som que abre o disco em Shine On e Crazy Diamond. Entretanto, estivemos com o Diamante Louco, precisamente Syd Barrett, no primeiro álbum a solo de 1970, um álbum que teve participação na produção dos amigos, os colegas, ex-colegas de banda Roger Waters e David Gilmour, e estivemos com a faixa que abre Madcap Laughs, a faixa Terrapin. Entretanto, passamos para outro momento fundamental do psicadelismo, neste caso o segundo disco dos Jefferson Airplane, de 1967, um dos álbuns que mais marcou a era psicadélica, mas vamos ouvir aqui um tema mais calmo, mais pastoral, Coming Back to Me, são os Jefferson Airplane em 1967. Summer had inhaled and held its breath too long. The winter looked the same as if it never had gone. And through an open window where no curtain hung, I saw you. I saw you coming back to me. One begins to read between the pages of a look, the shape of sleepy music, and suddenly you're hooked. Through the rain upon the trees that kisses on the run, I saw you. I saw you coming back to me. You came to stay and live my way, scatter my love like leaves in the wind. You always say you won't go away, but I know what it always has been. It always has been a transparent dream beneath an occasional sign. Most of the time I just let it go by. Now I wish it hadn't begun. I saw you. Yes, I saw you coming back to me. overlooking the shore. I realize I've been here before. The shadow in the mist could have been anyone. I saw you. I saw you coming back to me. Small things like reasons are put in a jar. Whatever happened to wishes wished on a star? Was it just something that I made up for fun? I saw you. I saw you coming back to me. Thank you. dois momentos mais suaves na Floresta Encantada desta semana. Primeiro estivemos com o Jefferson Airplane, no segundo disco da carreira, Surrealistic Pillow, de 1967. Escutámos um dos temas mais suaves e campestres desse registro, Coming Back to Me. Entretanto, estivemos com os da United States of America, uma das mais influentes bandas para o som dos anos 60, uma banda formada em Los Angeles em 1967, só fez um disco que tanto reunia momentos mais rock, momentos mais avant-garde, momentos mais calmos, psicadélicos. O registro de 1968, homónimo, da United States of America, um álbum altamente recomendável, é um dos grandes clássicos da fase do rock psicadélico de finais dos anos 60. Escutámos a faixa Cloud Song para os United States of America. Seguimos agora com os norte-americanos H.P. Lovecraft, banda formada em Chicago, nos Estados Unidos, e vamos ouvir uma das faixas do registro de 1970, Valley of the Moon, numa altura em que a banda deixou cair o H.P. e passou-se a chamar apenas Lovecraft, no entanto, iria recuperar o nome mais à frente. Vamos ficar com uma das músicas também mais calmas deste registro, Valley of the Moon, dos Lovecraft, de 1970. Vamos ouvir o tema The Dawn, agora na Floresta Encantada. but the day moves on. A Floresta Encantada, primeiro com os H.P. Lovecraft, em 1970, e no segundo disco simplesmente como Lovecraft, esta banda de Chicago, formada em 1967 e que foi retirar o seu nome do famoso escritor de romances mais virados para o terror e para o thriller. Escutámos uma das faixas do segundo álbum dos H.P. Lovecraft, Valley of the Moon, e ouvimos o tema The Dawn. Entretanto, estivemos com os Velvet Underground, uma música menos conhecida, já que não está em nenhum álbum oficial dos Velvet Underground. É um dos muitos outtakes da banda de Lou Reed e de John Cale, e que podemos encontrar na coletânea Another View, lançada em 1986 pela editora Verve, e que reunia material gravado entre 1967 e 1969. Escutámos Ride Into the Sun, na sua versão instrumental, uma faixa gravada em 1969. E por que não ficarmos com os Velvet Underground para o final da Floresta Encantada, ou seja, dose dupla para os Velvet Underground, um tema que surge também no registro desse ano, de 1969, o álbum homónimo de Velvet Underground, e que é um álbum um pouco mais calmo em comparação com os dois primeiros discos dos Velvet, tanto Velvet Underground em Nico e White Light, White Heat. Aqui no terceiro disco, os Velvet Underground com o tema I'm Set Free, para ouvir até ao final da Floresta Encantada desta semana.